tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. Antena Web, a sua melhor sintonia. Thank you. Esteja bem. Esteja com a Antena Web. Thank you. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Thank you.